precisamos de poder afrontar uma opinião. Então, aproveitamos de uma compilação que eu estou a fazer para publicar no manual, brevemente, sobre noções de demografia e dinâmica da população em Angola. É um manual que é um condensado das cadeiras que eu tenho dado em vários sítios, principalmente nas universidades. Tenho a honra de ter aqui o CUP, um discípulo, que já teve minhas aulas. Então, é uma compilação das minhas aulas, mas devido a, digamos, esse contratempo, não pude reunir o material de forma mais organizada. E aproveito também dizer que há uma publicação que foi feita em Portugal sobre essa matéria, que algumas pessoas têm, e têm informações gráficas dessa matéria. Então, há referências para isso. Bom, eu sou professor associado da Universidade Agostinho Neto, no ICED e na Faculdade de Economia e no Instituto de Ciência de Saúde. Já dei aula de demografia na Faculdade de Ciências Sociais, no Piaget, no Instituto de Ciência de Saúde, no ICED e na Faculdade de Ciências Sociais. Sou formado em bacharel como gestão, em bacharel, licenciatura em Sociologia, diploma de especialização em Estudo de Demografia da Universidade de Genebra e de Demografia da Universidade de Paris. Tenho uma longa experiência profissional, tanto na pesquisa como no ensino, e eu tenho uma relevância de dizer que eu tenho uma grande fluência em línguas, quase consigo falar 10 línguas. É uma característica que é peculiar. Então, em resumo, é isso mesmo. Bom, esses dados são do INEM, que nos permite ver a evolução da população da Angola desde 1900 até 2008. Esse é como é que a população evoluiu ao longo do tempo, mas convém dizer que esses dados até 1970 era, digamos, os diversos censos que foram realizados no tempo colonial, mas depois de 75 nunca foram realizados censos. Alguém pode perguntar como é que nunca se realizou censo? A gente tem esses dados. Então, são estimativas que são feitas com base das taxas de crescimento da população. A partir dessas estimativas, a gente tenta fazer uma projeção e ver como é que a população evoluiu em termos da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e de imigração. Então, a tendência é essa: de 1950 até 2008, com uma estimativa quase de 3% por ano. Quer dizer, uma estimativa. Depois de 70, nunca se realizou o censo. Bom, para quem nunca ouviu falar de censo, infelizmente os alunos confundem censo com S, com censo com C. Os dois têm algo que são comum, o censo é comum, o censo também, que é comum, mas o censo de que estamos a nos referir é uma operação de recolha de informações das principais características da população. Eu já fiz uma declaração pública a dizer que o censo era muito mais importante que as eleições, mas não é na vertente da cidadania, nem do exercício dos nossos direitos de escolher quem nos governasse. Mas é mais importante no sentido que abrange todas as pessoas, sem exceção. Enquanto as eleições só abrangem pessoas que têm mais de 18 anos, que têm idade para votar. O censo, não é preciso você se deslocar na mesa para se registrar. O brigadista é que vem te cobrar. Se não te encontrar, pode te deixar um aviso a dizer que amanhã votaremos, a obter a informação da sua pessoa, a sua idade, o seu estado civil. Mas a nossa população não está habituada a dar essa informação. Os inquiridores do INE estão a encontrar muita dificuldade. Tá? Pode avançar. Temos a densidade da população de 2005 até 2008, essa densidade foi aumentando, mas de forma genérica é uma densidade que é desigual. Quando vamos ver a sua repartição a nível de várias províncias, poderemos constatar que a província que tem maior dimensão, por exemplo, quando o Bango e o Moxico são as duas províncias com maior dimensão geográficas, não tem nem sequer 5 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer, Luanda, em média, tem mais de 1000 habitantes por quilômetro quadrado, mas essa desigualdade explica-se não só pelo êxodo rural, mas pela aceleração do afluxo devido à situação de guerra que nós todos sabemos. Então, isso que eu estava a dizer, que essa é a evolução da população, já vimos. Então, essa é a repartição geográfica, tá? Como vimos que as províncias de maior dimensão, quando Cubango e Moxico, têm poucos habitantes, e principalmente agora com a situação de guerra, a maior parte da população não só está nas capitais das províncias, mas estão concentradas no litoral. Quem lê o livro Caso do Cook e Outro irá constatar que até 2050, se essa tendência continuar da acumulação da população nas grandes cidades, Luanda poderá albergar o quarto da população da Angola, com as consequências que será implica, né? Em termos de infraestrutura, em termos de assistência, em termos de corresponder com as necessidades da população. Então, temos um grande desafio, segundo as estimativas, se essa tendência se mantiver, até 2050, um quarto da população poderá viver em Luanda. Bom, temos essa estimativa da população no que diz respeito de índice de masculinidade. Índice de masculinidade de quê? Numa geração de efetivo da população com a estrutura entre homem e mulher, nunca... Eu estava a dizer, nunca o número de rapazes ou de homens corresponde à mulher. Há uma opinião que diz que nascem mais rapazes que meninas, mas eu não concordo isso de forma absoluta, porque se pudermos fazer um levantamento no Gangula ou no Crença Paim durante um mês, nada nos vai garantir que teremos mais raparigas ou mais rapazes. Mas a partir do momento em que ao longo da vida normal e de uma determinada faixa etária, observamos que a precocidade da mortalidade masculina é maior. Constata-se que morrem-se mais rapazes do que raparigas. É uma da situação dessa precocidade é a sinistralidade rodoviária. A sinistralidade rodoviária, por casualidade, é a maior causa de mortalidade depois da malária. Quer dizer, morre-se mais em Angola depois da malária de sinistralidade rodoviária. E na sinistralidade rodoviária, a maior perigosidade é masculina. Bom, não só a dizer que as mulheres não conduzem bem, ou conduzem mal, ou não morrem. Há outra situação da criminalidade, por exemplo. A maior parte das vítimas e dos bandidos são rapazes. Se for na vala comum, vai ver muito mais rapazes. Então, se for também nos acidentes de trabalho, principalmente na construção civil, embora não se morre tanto como na sinistralidade rodoviária, há mais acidente masculina do que feminina. Quem acompanhou o caso da situação das minas no Chile ou Peru, num país da América Latina, há 4 ou 5 anos, a maior parte das pessoas que felizmente foram salvas eram homens. No caso da África, África do Sul, Congo Democrático e Zâmbia, conhece essa situação de desabamento das minas, morre-se mais homens. Então, a relação de masculinidade em cada faixa etária tenta determinar o número de homens correspondente a cada 100 do membro desse grupo, não é da população. Então, até 2050, nas projeções das Nações Unidas, até 2050, haverá sempre um déficit masculino em Angola. Mas isso não quer dizer que venha o estrangeiro para ocupar nossas mulheres, que venha aqui. Não é assim, fica com 3 mulheres, não é assim. É uma forma de dizer que as consequências da guerra, da viuvez e principalmente da migração, porque por razões sociais e profissionais, vocês viram que há cada vez menos homens correspondente a cada 100 mulheres em diversas faixas etárias. E essa tendência apresentada pelo INE corresponde também com as projeções das Nações Unidas, que eu disse que está no manual que publicamos depois do colóquio. Então, essa diferença explica-se por vários motivos. A causa principal em Angola é a guerra, a migração, porque por razões culturais as mulheres geralmente não deixam a casa dos pais. Na nossa tradição, quer dizer, para a mulher sair da casa tem que aparecer o noivo, mas hoje na cidade, jovem, 15 anos, 16, vai manter, tem rapaz em casa que nem trabalha, nem tem emprego, não tem. Quer dizer, esse valor cultural não é bem respeitado na cidade, mas no meio rural tradicional, a menina só sai da casa dos pais quando aparece o noivo. Então, estamos a observar desde 1970 até 2008, mesmo nas projeções de 2050, há sempre uma grande diferença de número de homens em cada 100 mulheres, devido não só à guerra, migração, acidente rodoviário, principalmente, e outros casos, a criminalidade também, e os acidentes de trabalho, principalmente na construção civil. Aqui temos a diferença entre homem e mulher. Em todas as idades, em todos os anos, há uma ligeira diferença superior de mulher em relação aos homens. Quer dizer, se aquilo já foi observado em 2008 no INE, até 2050 as projeções das Nações Unidas apresentam também essa grande diferença entre homem e mulher. Isto dê explicação, mas não dá respaldo a importar uns homens a ficar com duas mulheres. Isso eu estou a dizer isso. Agora, essa população por grupos etários, e como vemos, a nossa população é maioritariamente jovem, há uma grande taxa de dependência, tá? As diferenças em mais variados grupos etários, e observamos a relação homem-mulher, também o total é esse. Bom, aqui temos a percentagem da população por grupo etário, por sexo, temos homem e mulher. Índice de masculinidade, como eu disse, é uma relação numa faixa etária entre, no numerador, os homens com relação às mulheres. E o número de homens correspondente a cada 100 das mulheres em cada faixa etária. Então, temos na faixa de 50 a 54, talvez um pouco mais dos homens, tá? Pode-se explicar, talvez, devido a certa situação específica, mas é a única faixa etária entre 50 e 54 onde encontra-se muito mais homem na percentagem de cada 100 das mulheres. A maioria dos casos é muito mais reduzidos. Bom, observa-se também isso na terceira idade, há muito mais mulher a viver sozinha. Explica-se em termos sociológicos, devido a certos fatores culturais, la situation qui permet à l'homme recommencer la vie conjugale. Observe, c'est un homme vieux, en relation à une mulher viúva ou divorciada, recomeça a vida conjugal com maior tendência, porque o homem pode viver com duas mulheres simultaneamente numa casa, morre uma, fica com a mesma. Mas o contrário, observa-se diferentemente, quer dizer, é menos frequente a tendência de uma mulher viúva, não é? Recomeçar a vida, pode recomeçar, seria, mas a tendência geral é menos rápida com relação à situação do homem, que pode com toda a facilidade recomeçar com uma mulher muito mais nova. 60 anos pode recomeçar com uma mulher de 15 anos, mas ao contrário, uma mulher de 60 com 15, pronto, isso você entende. Então, sociologicamente, explica-se nas idades muito mais avançadas que haja mulher que vive sozinho pela viuvez, pelo divórcio, pela separação, do que os homens. Tá? Bom. Tá? Mas, bom, aqui temos os indicadores da população entre as diversas camadas da população. Temos jovens de 0 a 14 anos. Entre 2005 e 2008, o número são esses, mas observamos que os que estão na faixa pré-escolar, não é, tem um número bastante elevado, e temos os entre a idade ativa entre 15 e 64 anos aumentar também em correspondência. Tá. Bom, aqui temos o síntese em índices da população. Observamos que a percentagem de jovens é de 48,8%, da população em idade ativa 49%. A população em idade ativa é a população que tem condições em termos de idade de poder entrar no mercado de trabalho, mas depende da legislação. A legislação que considera a idade ativa aos 15 anos, a nossa a partir de 18 anos. Tá? Bom, como vê, há uma grande dependência de jovens de 34,5%. A dependência total é de... Quer dizer, a dependência em termos demográficos estabelece uma relação entre a população em idade não ativa, os que têm menos de 18 anos, e os que têm mais de 60 anos, que são reformados. Então, a população em idade ativa de 15 a 65 anos é que socialmente que trabalha para suportar os menores e os reformados. Então é essa relação que se chama relação de dependência. No numerador temos a população com menos de 18 anos e mais de 64, e no denominador é a população em idade de trabalhar. Então essa relação é que se chama relação de dependência, que é dos que trabalham que suportam os menores ou que não têm dinheiro para trabalhar, e os reformados, porque muita gente pensa que o dinheiro que estão a nos descontar agora que trabalhamos, amanhã quando ficarmos aposentados, é isso que vamos encontrar. Não é bem isso. Os que estão a trabalhar, o desconto deles que vão no Instituto de Segurança Social, aquele depósito, os que trabalham. Nós apenas vamos comprovar que trabalhamos durante 30 ou 34 anos, abrimos uma conta e vão descontar os que estão a trabalhar. É assim. Tá? Bom, pronto. É isso que eu estava procurando, eu estava dizendo a Helga que esse que eu perdi. Bom, esses são gráficos que foram elaborados pelas Nações Unidas, que nos permite, a partir daquilo que eu estava apresentando, o INE até 2008, da sequência até 2050. Temos os grupos etários de 2005 até 2050. Quer dizer, aquilo que tínhamos apresentado era do INE, da continuidade até 2050. Bom, aqui temos a população por grupo etário. Está um pouco frouxo, mas dá essa visão em vários grupos etários até 2050. Aqui temos a população por grupo e sexo. Esse é o cenário médio. Nós temos o cenário de vários níveis. O cenário médio do sexo do grupo até 2050. Pode levar. Aqui, aquilo que eu estava a dizer de Luanda, até 2008, o cenário das Nações Unidas. Numa estimativa que um colega, Mário Colasso, Luiz Colasso, que é demógrafo também, que fez essa projeção, mas ele fez até 2025, observou que de 10 em 10 anos a população de Luanda duplica. Temos aqui, em 2000 era de 13 mil, em 2010 era quase de 5, quer dizer. 3 milhões em 2010, 5 mil em 2015, vai mais ou menos são de 7 milhões, não é? Até 2025, a estimativa ele fez de 11 milhões, uns dizem que são 15 milhões, mas a tendência é que duplica mais do que a população de Angola. A população de Luanda aumenta-se com maior velocidade do que a população de Angola. Essa tendência que eu estava a dizer, que até 2050, mas esse é o Colasso tinha feito já estimativa até 2025. E na primeira apresentação eu dei as estimativas do INE até 2008. Vamos. E qual é este número, a percentagem em baixo? Esse é do total, tá? Entre Luanda e Angola. Ou a percentagem da população global? Global, não. Agora, aqui, ainda graças a Deus, eu estava a dizer a Erga que não encontrei no meu pendrive, como estamos a trabalhar no manual, que gostaria que saísse antes do censo. Esse é o manual, eu consegui já meter lá. Aqui temos a população, o cenário médio até 2050. Como é que vai evoluir? Haverá uma tendência a aumento no cômputo geral. A tendência vai no aumento, tá? Até 2050. Aqui temos a densidade da população, é a relação que existe entre a população e a sua superfície. A nossa densidade é média de 10. Menos de 15 habitantes por quilômetro quadrado, mas é uma densidade desigual. Desigual porque não corresponde à ocupação real do território em cada quilômetro quadrado. Tá? Luanda alberga quase 1000 habitantes por quilômetro quadrado, quer dizer, 10 vezes que o resto do país. Essa repartição desigual, reflete também no orçamento, quer dizer, Luanda quase alberga toda grande parte da situação. Nós temos que reverter essa situação. E reverter essa situação implica que a gente investe de verdade nas províncias, que haja condições de habitabilidade, quer dizer, viver na província não quer dizer que abandonar Luanda. Você pode estar lá, mas viver, como dizem, na vete. E na Europa muita pessoa vive assim, trabalha numa cidade, mas todos os dias com comboio volta. Então a tendência é este até 2050 da evolução da população. Agora aqui temos a relação de masculinidade que eu disse que de 2005, nós tínhamos apresentado nos primeiros dados do INE que a tendência ia aumentar. Segundo as Nações Unidas, não é? Até 2050 haverá cada vez poucos homens em cada 100 das mulheres, devido a isso. Haverá sempre poucos homens, tá? É essa a tendência. Mas eu não estou a insinuar que venha a imigração. Bom, a tendência é esta, tá? Bom, temos aqui a idade mediana que corresponde entre dois espaços determinados em termos da idade mediana do rei da população é de 26,5, a idade que corresponde à média entre dois grupos de idade. Tá? Outro. Bom, aqui temos a taxa média de crescimento da população. É, segundo as Nações Unidas, como vocês viram, antes era de 3%, essa tendência vai diminuir, mas é uma estimativa. Por que até 2050 a taxa média de crescimento poderá diminuir? Talvez o nosso trigênito, já até 2050, quem tiver essa chance de viver, eu estou a antever que eles terão maior possibilidade educacional, de informação, não é? Talvez não vai se justificar até essa geração a situação de viver com 7 filhos, por exemplo, que é a fecundidade média, com $1 por dia. Quer dizer, a tendência vai ser de redução e os custos em termos de educação vai dar maior consciência para poder fomentar a fecundidade. Então, as Nações Unidas prevê que até lá a taxa média de crescimento da população poderá diminuir. A ver, veremos, né? Agora, aqui temos a taxa bruta de natalidade por habitante, não é? Que é de 40,5 em 2005 e vai se habitar, porque é uma taxa que é um cenário médio em relação à população total, a taxa em relação à população total vai se diminuir. Tá? Aqui temos o índice sintético de fecundidade, como vimos, não é? Nesse quinquênio, entre 2005 e 2010, a taxa é quase de 6 filhos por mulher. A tendência vai reduzir, segundo a explicação sociológica, talvez a população vai ganhar maior capacidade educacional, de informação, de gerir também a educação em matéria de saúde reprodutiva. Então, prevê-se que a nossa população poderá ter em média 2 ou 3 filhos, independentemente do fator cultural, porque a fecundidade numerosa é uma questão cultural, não só em termos da descendência, mas com aquela esperança que na velhice a grande garantia da assistência são os filhos. Mas essa forma de pensar não é errada, os filhos são os melhores em termos de segurança, mas a nível da cidade não existe uma causa e efeito que, tendo muitos filhos, todos vão ser bem educados e bem comportados. Não existe essa. No meio rural, posso acreditar, porque o meio reduzido e o controle social no meio social funciona. Tá? O tio assume uma responsabilidade do filho da irmã de uma maneira diferente que na cidade. A cidade existe, mas está fragilizada. Existe a nossa solidariedade africana, mas aquele calor do meio rural das boas na cidade não é igual. Isso que eu queria dizer. Então, outro. Bom, aqui temos a esperança média. A esperança de vida não é esperança de ter muito dinheiro, ter carro, ter marido, não. A esperança da vida em termos demográficos, não é? É a idade média de vivência da população ao nascimento, porque cada um de nós, ao morrer, tem uma idade determinada, mas os somatórios, não é, das idades de todos falecidos correspondente à população média, não é? A esperança de vida, como vimos, e o IBEP também demonstrou que houve um ligeiro aumento. Quer dizer, as previsões das Nações Unidas não fogem muito do último inquérito, que é a volta de 50. Quer dizer, antes da guerra era menos, depois da guerra, quer dizer, observou-se entre os critérios, os indicadores positivos, e a redução da mortalidade infantil, ao aumento ligeiro da esperança de vida, no meio rural há uma grande autossustento alimentar. Quer dizer, já não é necessário para ir nas províncias distribuir comida. Enquanto nós aqui em Luanda esperamos o barco para a importação, no meio rural, o autoconsumo permite superar aquela crise da situação de guerra. Isso que eu queria dizer. Oxalá que aquilo se verifica também em Luanda, com aquilo que produzimos nos arredores, permite evitar que a gente esperasse sempre o barco. Então, há uma ligeira melhoria no que diz respeito à esperança de vida. As previsões são promissoras. Pronto, um outro. Acabou? Bom, aqui temos a média anual de nados vivos. Tá? Entre 2025, a média vai aumentar. Isso também, a situação dos nados vivos, dos bebês que nascem em melhores condições sanitárias, pode refletir uma determinada melhoria de condição sanitária, mas entre 2005 era reduzida, mas entre 2025 e 2030 talvez poderá melhorar segundo as previsões. As previsões são uma antevisão da situação como vai evoluir. Tá? O resto... Bom, aqui temos a taxa de mortalidade infantil, tá? Que é um dos critérios de referência no que diz respeito ao desenvolvimento humano. Um país, quando consegue dominar a mortalidade infantil e reduzi-la, é um indicativo positivo, e também quando é acompanhado da mortalidade materna no parto, isso é bom sinal. Então, as previsões entre 2005 até 2010, que era de 104 por mil, as previsões das Nações Unidas até 2050, nessa tendência, porque o fim da guerra realmente permitiu que se debruçasse melhor na assistência médica sanitária, se essa tendência se mantiver, não é? Poderemos reduzir até mais de metade a mortalidade infantil. E se essa tendência continuar, estaríamos de parabéns, né? Que essa tendência continuasse. Outro. Bom, aqui era só a estrutura da população mediante o local, o sexo da habitação. Nós temos no meio urbano, tá? É esse, mas atualmente a população é maioritariamente urbana, isso sem nenhuma dúvida, as razões são evidentes, e o êxodo rural primeiro, mesmo antes que da guerra, a população vinha sempre na cidade, porque de uma forma universal, a população procura melhor condições de vida, mas a guerra em Angola acelerou esse processo, mesmo o fim da guerra com a mobilização de voltar na terra de origem não se verificou. Quer dizer, só voltaram na aldeia, mas não encontraram condições, até a tendência os que ficaram, ou e todos vêm para Luanda. Basta ver a situação zungueira, não é fugir o tema, há uma campanha de tirar todo mundo à força na rua. Mas eu tenho certeza que alguém que vai criar um contrassenso. Tá? Há uma tendência de tirar pessoas na rua à força. Mas tem que haver um diálogo, tem que haver discussão aberta entre as partes, e até eu estava a ler o jornal Gazeta, que deu o caso de tirar o Roque, mas resolveram. Você vai a Panguila está às moscas. Fui lá há 5 ou 6 meses atrás, e não tem gente. Então a tendência é a população urbana. Tem mais gráficos? Bom, pronto, essa é uma outra parte do... Então, como viram que a partir dos apanhados que eu fiz do INE, das Nações Unidas, tentei interpretar a tendência da população até 2008, 2025 e 2050. Bom, eu paro por aqui, agradecendo a atenção da plateia. Espero que haverá reações que poderão contribuir a enriquecer o debate. Se houver alguma dúvida, estão dispostos a responder a essas dúvidas, agradecendo muito pela atenção dispensada. Obrigado. Obrigada, Dr. Nkombo. Então, acho que podemos entrar para o espaço de debate. A ver se quiser acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta à volta do que foi apresentado aqui pelo Dr. Nkombo. Se alguém tem esperança de chegar até 2050. Uma questão geral. Os dados de INE sobre o crescimento anual. Muitas vezes vi que simplesmente acresceram mais ou menos 3% por ano e é o acrescimento nos dados muitas vezes é uniforme a cada ano. E sem realmente contar o... e mesmo de vez em quando as estimativas das populações das províncias estão baseadas na mesma informação. A mesma maneira de calcular. Mas nós sabemos que durante os anos de conflito, a OCHA e outras instituições dos Estados Unidos fez uma grande força para controlar o movimento dos deslocados, etc., para uma província para as outras. Eu não sei se a INE tomou em conta estas informações do OCHA nas suas estimativas. Bom, não responde taxativamente como elemento do INE, mas eu sei que o INE na sua atividade, principalmente na elaboração do inquérito por os múltiplos, não é? Antes do IBEP, eles têm mix. Quer dizer, periodicamente o INE elabora um inquérito sobre o dado do bem-estar, da saúde, da água, em colaboração com a UNICEF. Então, a partir dessas amostras que, em colaboração com essas instituições, pode ir de encontro diferentemente daquilo que o Sr. Alan está dizendo, que só faz acréscimo. Quer dizer, um dos documentos que eu sei que o INE elabora, ou elaborava, é o inquérito mix. E a presença das Nações Unidas dá uma certa presença das instituições multilaterais, quer dizer, que trabalha com outros países. É nesse sentido que estava a dizer que o inquérito mix é que é um dos documentos que o INE foi elaborando, além do recente IBEP. Podes falar, Zé? Eu queria fazer uma questão. Eu não sei se faltou atenção da minha parte ou se foi explanado apresentação. Em relação aos estudos realizados de 2000 até a data presente, ou 2013, estudos demográficos, que conclusão se pode ter em relação à taxa de mortalidade e nascimento? Morre-se mais ou nasce-se mais? E fazendo uma... Na situação da mora, somos um país de característica onde nasce-se mais, morre-se mais. Sim, porque embora não tiver apresentado o nosso gráfico, a nossa pirâmide de idade tem uma base larga, que chama, em termos de análise demográfica, pirâmide circunflexo, onde a base é larga e ao longo da subida fica achado um pouco. Quer dizer, morre-se mais, nasce-se mais, mas a uma determinada idade, podemos dizer que há pouca pessoas que morrem, porque devido à intervenção em termos sanitários. Mas se eu entendi a sua pergunta, não posso dizer qual é a diferença em termos de saldo entre os que morrem mais e os que morrem menos. Temos que saber em que nível da faixa etária. Mas em termos gerais não existe essa diferença. Será que morre-se tanto quanto nasce? E isso, além de termos os dados das maternidades, principalmente em termos de... Porque a mortalidade infantil é que constitui a fase onde há muito mais tendência a morrer. Tá? Mas no que diz respeito à mortalidade materna, a tendência diminuiu depois da guerra. Quer dizer, a situação da paz permitiu maior intervenção. Mas uma das endemias, ou aliás, de enfermidade mais relevante é a malária. Morre-se mais de malária. Mas não posso dizer em que faixa etária aquilo se manifesta, o que mais é nascimento, aliás, mortalidade ou nascimento. Mas devido à nossa tendência cultural, nós temos uma taxa de natalidade alta. Mas penso que nasce-se mais do que morre. É mais outra questão. Hã? É com relação à idade ativa. Disse na apresentação que a idade ativa começa dos 15 aos 60. Depende da legislação. Depende da legislação. A legislação é agora. Ok, mas essa idade ativa é calculada simplesmente baseando no fator força produtiva ou tem outros elementos que eles aplicam para poder se calcular? Quer dizer, segundo as Nações Unidas, quem atinge a idade de 15 para cima, que pode oferecer a sua força de trabalho manual, é ativa. Ser ativa em termos laborais é ter uma idade capaz de realizar uma atividade mediante uma idade reconhecida pela lei, mesmo ser desempregado. Muitas vezes diz, ah não, ele é desempregado, não trabalha, não é ativa. Não, a qualquer momento pode exercer uma atividade, nem que seja temporária. Um trabalho de tempo, vamos lá no porto de Luanda descarregar saco de cimento por 2 dias. É uma atividade, mas é uma tarefa a prazo determinado. Sim, mas você pode obter um salário num país organizado, ter desconto também. Muitas coisas que realizamos, embora é um salário de pouca duração, não há desconto. Tá? E nesse sentido, você depende da idade. Há países, por exemplo, dizem que o aluno se vai na África, os jovens, as crianças trabalham, mas fora, há países, por exemplo, há certa idade que começa a trabalhar. Até 20 anos, 30 anos, há países que dependem dos pais, porque o próprio país estabelece mecanismos para poder sustentar os estudantes, os jovens. Nós cá em África também tendemos a trabalhar mais cedo. Então, por isso que eu perguntei se existe. Sim, mas aqui, se eu pude descobrir algo na sua intervenção, não deve confundir trabalho informal. A maioria desses meninos que estão a engraxar sapato, a lavar carro, é um trabalho informal. Independentemente de não ter idade reconhecida pela lei, esse trabalho não é oficial. Tá? Ninguém reconhece que ele faz esse trabalho, não tem segurança, não tem um salário como folha. Quer dizer, o trabalho informal não é um trabalho oficial reconhecido. Tá? Nem que seja no setor privado, você tem folha de ponto, o Ministério do Trabalho reconhece e paga, é diferente. Botão com. Sim, não, se você não está obrigada. Doutor Combo, muito obrigado. Felizmente cheguei tarde, mas vejo no discurso do Doutor Combo uma questão de caracterizar a taxa de nascimento como cultural. Mas quando se analisa outras sociedades, sobretudo quando menos desenvolvidas, vê-se também que há essa tendência. é uma questão cultural ou uma questão de taxas de educação e emprego desfavorável para as sociedades? À medida que elas vão aumentando essas taxas, vão descendo a natalidade. Essa leitura que se faz observando outras sociedades. Acha que é mesmo cultural ou é uma questão de taxas de emprego e de educação e emprego desfavorável? Partindo dos nossos valores, eu costumo dizer isso nas aulas, que quais são os traços que temos em Angola como identidade que nos revê nós todos? Eu costumo ter três coisas. É, o monoteísmo. O monoteísmo é a crença no ser supremo. Quase todos nós, na mulher, acreditamos que existe um ser supremo. É um valor que é uma identidade de nós todos. Outro, é o espírito comunitário. Quer dizer, é raríssimo, sociologicamente, vem casar nuclear. Nuclear não é da bomba, mas nuclear quer dizer homem, mulher e filho, acabou. Quer dizer, é raríssimo, mesmo que Lamba se for para lá. Que Lamba que é uma das referências. Vai ver que, além do marido, filho, há sempre a cunhada, a tia, o lado. Quer dizer, a gregaridade, isso chama-se gregaridade, eu sou gregário, nos caracteriza. Então, as famílias numerosas também é uma das características da cultura africana. Agora, essa alta tendência do nascimento é cultural porque nós metemos na cabeça que a nossa velhice não é, a nossa garantia são os filhos. E para você ter prestígio na família, quanto mais gente, culturalmente, mais consideração. Quer dizer, é um problema cultural, mas com a evolução da cidade, o salário, não é? O espaço onde se vive, as propinas, a educação, tentamos moldar com os condicionalismos do meio da cidade, principalmente urbano. E nesse sentido, quer dizer, o valor é esse em termos tradicional, mas não quer dizer que é um valor estático, não evolui, é sempre a mesma, não. A gente vai evoluindo, quem sabe que nós quadrilhetos vão ter mesmo família nuclear, mulher, filho, só, não há tia, não há não sei o quê. Até hoje, na cidade, para você deixar o filho, tem que pagar a babá, já não há aquele avô que fica sem casa. Então, isso, essa tendência de babá é da cidade, é moderno, é urbano. Eu não discordo, mas pronto, o índio. Doutor Combo, obrigado por nos oferecer a sua pesquisa, a sua experiência. Quando começou a fazer a apresentação, eu percebi que estavas a dizer que gostarias que esse manual fosse publicado antes do processo do censo populacional. Então, é nesse sentido que eu queria perceber de si a sua expectativa com esses dados. Seria mais no sentido de quereres confirmar os dados com o censo ou tem a expectativa de influenciar os resultados do censo? Confirmar as tendências. Quer dizer, isso é a primeira questão, não é? A segunda é o vazio que eu encontro de uma forma geral em relação às abordagens dos demógrafos para o Conselho às políticas públicas. Nós vimos várias coisas que o professor levantou quando estava a falar do crescimento populacional em Luanda, que é muito assustador, mas qual é o quadro de opiniões que dão para o desenho das políticas públicas que vão ajudar a resolver esses problemas? Porque há problemas latentes ali, com o aumento da população concentrada em Luanda, noutro sítio com uma superfície tão elevada, mas a média de população por área é tão reduzida. O que é que tem que se fazer? Porque nas várias políticas públicas estamos a falar de vários setores, mas às vezes não aparece bem definidas ideias chaves para se contornar esta situação. A primeira questão é disse que a intenção é de essas tendências que temos na mão até 2050, gostaria que agora que o censo vem aí, venha confirmar ou desmentir primeiro. A segunda, é triste observar que a fatia concedida pelo setor social diminuiu, e todo mundo lamentou. Seria bom que aumentasse, seria bom que se fosse canalizado mais no interior, com esse intuito de, não só de manter fixo lá, razão pela qual, para não fugir do tema, a política das universidades regionais, em certa medida, permite estancar, nem que seja temporariamente, os alunos vêm procurar as vagas em Moana. Desde que consiga também colocação lá. Tá? Porque o grande problema da mobilidade é a juventude. Quem já tem família, quase pronto, não migra assim tanto da juventude. Então é bom que haja essa visão, em termos práticos, como estão a criar as universidades nas províncias, que haja também possibilidade de criar essa perspectiva. Alguém pode responder, não, estamos a construir casa. Pronto, oxalá que permita as pessoas conseguir casa e emprego. Mas realmente, para estancar essa tendência, tem que fazer muito mais coisa no interior. Tá? Muito mais coisa no interior, porque a tendência centralizadora de Luanda é demasiada. Se o critério de distribuição dos valores fora o número de habitantes, isso não vai se conseguir. Não. Sério que o maior orçamento vai ficar sempre. Sim, mas eu costumo dizer, pessoal, o parlamento não é obrigatório ficar em Luanda. Aquele sítio onde meteram o parlamento, podia meter lá uma estufa tipo no Marte de Pombal. Quem conhece Marte de Pombal? Aquelas árvores todas, podia ficar lá no bairro Azul. Mas densificaram a zona de tal maneira, porque trabalhar no parlamento não é um funcionário que recebe, não. Funcionário, o parlamentar não é um funcionário. Está lá durante as sessões, vem, as comissões estão no trabalho e volta. Na África do Sul, o parlamento está em Cape Town. Não está em Pretória. Quer dizer, há instituições que podem sair de Luanda, entre outras, o parlamento pode sair de Luanda. O presidente vai ler o discurso e volta. Ele, como não gosta de perguntar, volta no mesmo tempo. E os outros continuam. Não é assim? Amigos, Willy, pode parar. Professor Mucombo, obrigado pela apresentação. Eu, na verdade, gostaria de ter a sua opinião relativamente a alguns estudos económicos que são apresentados quando falamos da demografia angolana. Mostra-nos que para o país crescer economicamente em todo o espaço chamado Angola, que é 1.246.000 quilômetros, 700 quilômetros quadrados, precisamos de mais ou menos 100 milhões de habitantes. Portanto, estamos a falar que Angola precisa de população, por um lado. Por outro lado, temos esse grande desafio, que é um crescimento pouco qualitativo, em que as famílias crescem e às vezes há uma só pessoa que ganha pão, os outros são dependentes totalmente dessa pessoa, que depois também, às vezes, a pessoa morre, não há segurança social, não há nada. Existe esse grande desafio também de achar-se que há um grande crescimento na costa. E, por outro lado, tem o grande desafio que o mundo está a tornar-se cada vez mais urbano e que, por mais políticas que sejam traçadas, não se vai inverter isso. É que a população mundial é totalmente urbano e está a urbanizar-se cada vez mais. Como é que o professor acha que podemos enfrentar estes desafios para que possa, de facto, haver um equilíbrio? Qual é a sua opinião sobre isso? Primeiro, dizer que precisamos de 100 milhões de angolanos. Quer dizer, tem que ser 100 milhões de angolanos ou temos que criar uma política migratória para que atingíssemos 100 mil habitantes, a partir de que momento? Porque no passado fomos um país de imigração. Até 2002, devido à guerra, quem é da minha geração, de prisão, de rusga, de recolher obrigatório, de guia de marcha, se essa é a minha geração. Então, até 2002, éramos de tendência de imigração. Depois de 2002, Angola está a conhecer uma imigração. Infelizmente, a nossa imigração não é seletiva. Eu até costumo dizer, nenhuma embaixada angolana concedeu visto para alguém vir vender cabritaria na rua. Quando eu trabalho, vende cabritaria na rua. Mas temos a vender cabritaria na rua. Então, pronto, nós não precisamos de 100 mil pessoas, angolanos ou não, mas como qualquer, porque só Ana sabe, Canadá ou não sei o que, Austrália, tem uma política migratória seletiva, mediante os critérios não só da idade, de qualificações, das áreas que precisam. Então, se é esse o repto, estou de acordo. Agora, importar para importar, é assim. Agora, é que o mundo se torna urbano, concordo, desde que os meios, nosso meio rural seja urbanizado. Certo. Quer dizer, que se cria condições de habitabilidade lá, água 24 horas, hospital. Quer dizer, quando você diz que o mundo vai ser, não é que todos que estão ali vão vir, não. Aquelas aldeias vão se modernizar e ter condições de vida urbana, isso que eu queria dizer. Quem vai ao Libolo hoje não é Libolo do tempo do teu partido, é diferente. O Libolo de hoje. Então, quem sabe que Libolo que hoje tem campeões que joga, então vai se tornar um meio urbano, mas que se modernizou é nesse sentido que isso vai se tornar. Não é que toda a população de Libolo vai vir no Sunga, não é assim. É isso que eu queria dizer. Quer dizer, vai. Viu? Quer dizer, a urbanização ou a urbanidade do global, e esses meios entraram na onda moderna. Eu dei caso concreto de Libolo, que a tendência é maior que Sumé. Quem de quantos assuntos pode me contradizer? A evolução de Libolo é de longe diferente do Sumé, não é o nome. Sim, a dona Branca. Obrigada pela participada e ouvir informações tão interessantes. Em relação ao último aspecto relacionado com a taxa de urbanização, há entidades que abordam esta questão, mas da seguinte forma. Atenção, a taxa de urbanização em África só cada vez maior. E as cidades tendem a ser cada vez maior, grandes mocegos. Portanto, não é propriamente a zona rural que se transforma, que se moderniza, mas é a cidade que cresce de forma desordenada. Gostaria de saber qual era a sua opinião em relação a isso. Essa tendência é de todo o terceiro mundo. Quem está em São Paulo, quem está em Kinshasa, quem está em Nairobi, New Delhi é a mesma coisa com essas tendências. Mas há países que tentam criar uma política para atrair população noutras zonas, casa de Brasília. Quem já esteve no Brasília vai ver que tudo é grande, ruas grandes, uma forma de atrair. Então, uma das formas de combater isso, como a dona Luna Branca, essa tendência, é não só o próprio Estado, é como na Europa, por exemplo, muita gente, depois de uma determinada idade, com as condições, ruraliza-se. Quer dizer, há uma tendência na Europa, principalmente, não só devido à terceira idade ou reforma, da pessoa ter uma vida no campo. Mas não posso taxativamente dizer, entre a tendência dos que vêm se acumular na cidade, principalmente no terceiro mundo, dei o caso de São Paulo, New Delhi, Nairobi, Kinshasa, Dakar, todas essas grandes cidades, têm essas características, a dona Branca acaba de dizer. Agora, além do próprio Estado, as desigualdades que existem em África, não só em Angola, os que têm meio, que cria essa possibilidade. Quem conhece, nunca estive em Côte d'Ivoire, tá? Aquela política de Fotubani de construir Yamoussoukro, Mobutu construir Guadoulite, embora tudo saqueado, tem que nortear não só o próprio Estado, mas que tem um pouco de possibilidade. Eu dei o caso de Libolo. Libolo é um dos casos que eu conheço, além do próprio Gino, investiu para fazer aquilo que é. Então, imaginava que todos que têm meio também fizessem na zona dele. Quer dizer, não é que as pessoas não vão sair, vão ter gosto de ir lá aí, quer dizer, haverá esse intercâmbio, isso eu queria dizer. Isso observa-se, quem já esteve em Gaborone sabe, que sexta-feira ninguém está na cidade, está vazio. Eu falo de Gaborone, onde eu vi que a cultura de ir no campo ainda, nós não sentimos isso em Luanda. Sim, só. Eu quero introduzir um argumento um pouquinho contra o pensamento que está a dominar esta conversa, que de facto é um pouquinho na linha do que o Willy notou, é que a visão realmente para uma economia angolana para crescer precisa mais população, e quando olhamos internacionalmente para os novos países que estava 20 anos atrás considerado uma parte do terceiro mundo, em que agora são os campeões do desenvolvimento econômico, estou a referir à China, a Brasil, os BRICS, Índia, etc. E as novas que estão também evoluir, a Indonésia, a Turquia, a Nigéria, os outros, são países com população densa, com cidades grandes. Hein? E há também uma linha de pensamento que eu acho que não é simplesmente pensamento, há evidência que os países mais urbanizados estão a crescer mais em termos económicos. China, eu acho que o crescimento econômico na África está acompanhado com um processo de urbanização, hein? A concentração das populações bastante alta com a Luanda. Eu quero realmente introduzir realmente um argumento que está mais e mais ser visto realmente uma nova visão de desenvolvimento, pode ser, que é contra realmente este argumento que urbanismo é negativo, hein? Devemos puxar ou enviar as pessoas para as zonas rurais e criar focos do desenvolvimento nas zonas remotas do país. Eu quero um dos argumentos relacionados com a outra visão é que com a mudança de clima e os aumentos dos gastos de combustíveis, etc., que energia está gasto sempre com a dispersão das populações. Hein? É mais eficiente uma cidade que está mais denso, que tem populações mais altas, para reduzir os custos do transporte e os gastos de combustível. Isto acho que é uma visão mais e mais promovida pela UN Habitat e outras instituições, alianças de cidades e outras. Eu quero ouvir realmente a opinião do Dr. Lucombo e também os meus outros colegas sobre esta visão contrária, um pouquinho diferente do que a noção que ouvi aqui na sala hoje. Sim, mas se eu entendi, há um capítulo que eu tenho, né, a inutilidade de obrigar a população de voltar no meio rural. É uma inutilidade, porque a pessoa acaba para se inserir, mas criar lá na cidade, ou de onde eles vieram, essas condições de habitabilidade e de comodidade. Tá? Mas por quê? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que, por exemplo, no caso da Angola, nós temos vastíssimas áreas cultiváveis abandonadas. Qualquer pessoa que já viveu na Europa, sai daqui até Sombra, vai ver vasta terra, não tem ninguém, não tem criação, acha ociosidade isso, ficar aqui e deixar as terras assim. E ninguém cultiva, espera o barco para ter alho, para ter tomate. Quando essas terras tem lá água, é nesse sentido. Mas a visão do crescimento econômico de um país, de Angola, não é de produzir batatas e cebola. Não, mas temos pelo menos autossuficiência alimentar naquilo que podemos produzir. Mas se podemos produzir energia, petróleo, não é mais econômica de comprar. Eu sempre que ouço descobrir um poço, fico desconcertado porque a descoberta do poço de petróleo não cria emprego em termos de resolver esses desempregados que temos na rua. A Sonangon não cria emprego. Quando digo não cria emprego, quer dizer, são pessoas altamente formadas que entram na Sonangon. Mas se ouvir, aumentou as áreas cultivadas, fico mais satisfeito porque vai haver comida, podemos reduzir a importação de tomate, de alho, até de cebola. É nesse sentido, quer dizer, além de termos uma autossuficiência alimentar, podemos ter excedente para exportar, para transformar, é nesse sentido. Porque quando essas vastas terras não são ocupadas só aqui na zona, é nesse sentido que reside a minha... Sim, ninguém cultiva terra. É nesse sentido. Alguém tem que trabalhar essa terra, mas só ela sabe que a mecanização reduz a mão de obra agrícola, o CUPE agrônomo sabe. Mas temos que encontrar meio caminho para ocupar esses braços todos, para evitar importar cebola, alho, tomate, nesse sentido. E o que sobrar importar, aliás, transformar ou exportar. É nesse sentido que eu estou a me referir. Agora, se podemos criar essas unidades lá, é bom, é positivo. Quantas vezes um guerreiro, eu trabalhava, mas agora não tem salário. Se aquela fábrica da minha área abrir, eu vou-me embora também. Eles dizem. E tu estava dizendo, em vez de eles dar corrida só, que saem na rua, conversa com eles, sem calma. Sim, em vez de se agarrar as consequências, procura as causas. Com esse médico, você quer fazer medicação, nem faz análise, nem nada, começa a fazer, não é assim. Primeiro, nesse sentido. Desculpa, eu tenho uma pergunta, doutor Lucão. O professor falou na sua apresentação que, nas previsões que apresentou, que em 2050 vê-se um quarto da população estará em Luanda. Se essa tendência continuar. Eu perguntaria ao doutor Lucão que tipo de cidade visualiza mais ou menos nessa altura? Que tipo de cidade teremos? Se isso for não, realmente. Se for assim, espero que é para. Não é? A ideia. E o governo provincial não vão tomar as previdências para que não haja corte de luz, para que não haja engarrafamento numa cidade moderna. Eu uma vez já disse isso. Que aqui toda a baixa de Luanda, a nível do engarrafamento, não é? Não é? Quando vejo o escândalo lá no Parlamento, três filas paralelas estacionadas, outro lá, quem se vai no outro lado não pode sair. Eu disse no jornal, vamos Rocio ter zona vermelha, zona amarela, zona 15 minutos, parquímetros, aqui na baixa, pode funcionar. Porque existe arruamento, é só criar uma consciência, a pessoa pagou o parque lá, vai vindo. Se você ultrapassar, pum, não é preciso a polícia comprar gás. O problema reside nessa mentalidade. Quer dizer, tipo de cidade que teremos se aquilo acontecer, isso vai ser pior. Tá? Então tem que haver uma política de urbanização, de transporte, de habitação, ou se lá que o barco funciona, tá? Daqui a pouco disse que o barco vai funcionar. Se você tiver barco, não é preciso vir de teu carro, deixa o carro aí no estacionamento, sabe? Tem que haver uma visão também em termos de urbanização, não é? Em termos de ordenamento dentro da cidade. Se aquilo mantiver-se, se é uma tendência, é uma alerta que estamos a dar. Não pode continuar dessa forma. Não há mais questões? Doutor Combo, eu não sei se não prestei atenção. Eu fiquei sem saber, mais ou menos em 2050, se podíamos dizer, mais ou menos em termos de número dessa previsão, quantos milhões poderemos vir a ser até 2050? Não sei se é dado. 20 milhões. Quer dizer, a tendência poderá aumentar. Mas se houver uma política em termos de capacidade de resposta nas infraestruturas, tá? Assistência e sobretudo segurança alimentar, porque esses 20 milhões de boca é preciso comer, E não podemos contar com barco, estava a dizer, são áreas. Quando eu vou aqui mesmo, a Porto Alegre, vastíssimo espaço, cultiváveis, arráveis, não tem ninguém com água. É nesse sentido, não se trabalha, não se cultiva. É nesse... Esses 20 milhões é só para o mundo ou para o país? Não, para o país. Em 2025 temos 28. 20 milhões estamos agora. Sim, de Angola. Angola, Luanda, mais ou menos 10 a 15 milhões. Quer dizer, tem que haver, não só em termos de urbanização, água, luz, infraestrutura, capacidade de abastecimento em termos alimentar, mas eu diria que não podemos continuar a importar comida, como disse a senhora. Quando se descobre o poço de petróleo, embora vai gerar receita, que vai reforçar a opulência de uma minoria, a tendência é tem todo onde há petróleo. Moçambique entrou na confusão, por exemplo. Apareceu petróleo. Renan Montanha na confusão. É coisa disso. Sudão é causa disso. Então, pronto, eu teria mais gosto de ouvir que aumentou os espaços arráveis, mais tomate produzido em melhor qualidade, sem custos. Sim, do que poço de petróleo. Que vai gerar, nem vai resolver o desemprego, nesse sentido, estava me referindo. Tá? Esses 2 milhões, eu preciso encontrar a forma de. Tem só mais uma questão, me desculpa. Essas coisas de criar-se, a tendência de criarmos centralidades um pouco afastadas da cidade, não poderá ser uma opção, por exemplo, para reduzir a concentração de pessoas num só sítio? Sim, mas a condição que. Quem leu a minha opinião sobre Calatona? Que no princípio não seja cidade de dormitório. Porque Quilamba foi cidade fantasma. Se não fosse a intervenção do próprio presidente, continuaria desocupado todos esses prédios. Primeiro. Segundo, as infraestruturas são agora que estão a vir. Não é? Quero foi mais tarde. Agora vai ter o nosso incêndio, vai para lá. Vieram, quer dizer... Além do local de dormir e sair, mesmo que você quisesse cozinhar com fósforo, tem que sair fora. Os condomínios eram assim. Seria bom, mas que as infraestruturas também sejam implantadas e o resto da comunicação com a outra parte, entre centro e ano, que não seja esse engarrafamento, é improdutivo. Ninguém pode estar contente. Além da própria canseira no organismo, a gente não ganha nada disso. Ok, tem mais uma pergunta. Quero agradecer já ao doutor Lucoco pela intervenção, pelo tema pertinente. É só para ressaltar sobre o desenvolvimento econômico que eu tive aqui a ver. Realmente, na extensão do nosso país, tem muitos espaços vagos que poderiam ser aproveitados para o cultivo nacional e também para importar para os outros países. Mas nota-se que por mais tentativas que temos feito para formar quadros agrônomos aqui mesmo nacionais como no estrangeiro, na concessão muitas das vezes de crédito para as ferramentas para essa utilidade e a concessão de espaço não tem sido eficaz. E nota-se que muitas das vezes a produção econômica do país não é só feito de cultivo, mas é de criação de empresas sustentáveis. Porque eu sou nacional, se criar uma empresa d'água, realmente eu vou acabar com esse déficit que tem nessas centralidades que estão a fazer agora, que muitas das vezes não sai água. E levando em conta com o Quacuá, o Zango, que também está com uma enorme dificuldade d'água. Vai gerar emprego e riqueza para o país. Se eu criar uma empresa que no qual também tem a ver com abastecimento de energia, eu vou empregar engenheiros nacionais como estrangeiros e são recursos para o país. Então, é dessa forma que a economia do país também cresce. Porque, se levamos em conta, o país não está só constituído de engenheiros e doutores. Tem muitos técnicos médios, tem muitos técnicos básicos. E é lógico que numa empresa com grande estrutura, eu não vou meter só doutor e engenheiros. Tem técnicos que trabalham de baixo. Então, esse aspecto que nós também devemos levar em conta. Porque se nós metemos só fazenda a cultivar batata e arroz, sim senhora, vamos ter emprego e comida. Vamos deixar de importar dos outros países. Mas a economia do país não é só feita disso, de batata e arroz. É dessas empresas sucursais que têm um plástico sustentável, doutor. É nesse aspecto que eu quis ressaltar. Obrigado pela observação. Como é, Adão? Tem pergunta? Vamos para o Eba para fechar mesmo. Só chamou aqui. Não vamos fechar já com o Eba. Sim, boa tarde, doutor. A minha questão é relacionada ao tema. E hoje uma das grandes discussões quando se fala de Luanda tem a ver com a concentração da população. Mas agora, como demógrafo, a concentração da população não consiste só em pessoas que vêm do interior, então de outras províncias, mas também pessoas que vêm de outros países. E muitas dessas pessoas fazem parte da população ativa. Eu gostaria de saber, nos estudos de demografia, como que a implementação, então, o êxodo dessas pessoas que vêm como Mali, a parte do norte de África, muitas vezes as pessoas vêm com o objetivo é procurar melhores condições de vida, mas sabemos que essas pessoas, a maior parte do seu investimento não é feito cá em Angola, não é feito cá em Angola. Mas como é que essas pessoas, então, essa população, essas pessoas ativas, podem afetar na taxa, ou então no crescimento econômico de Angola, sendo que uma boa parte deles ocuparam o setor econômico, que tem grandes infraestruturas. Ou então, quais são as coisas, quais são os mecanismos que podem ser feitos para travar essa tendência, sendo que uma boa parte eles são população ativa, têm grandes investimentos, mas não são de cá, e a boa parte do seu investimento ou lucro enviam para o estado. Tudo depende da política migratória de cada país. Quem já viveu fora ou quem migra sempre, quem já foi tratado estrangeiro, como no meu caso, sei como é que os países diferentes se organizam. Tudo depende da nossa legislação e das nossas debilidades. Como é que você explica cada direção que vai na imigração? A nova direção está na rua. A Joaquina foi na rua, a nova direção também está na rua. Porque vem de visto de trabalho. Não é assim. Então depende do rigor. Há países que são organizados internamente, até pela consideração da Angola, retiram visto. A Namíbia, logo que chegou ele, tirou o visto, o angolano pode ir na Namíbia, mas tão, não quer dizer que a Angola entra lá, faz bagunça, não. São Tomé tirou visto, você pode ir a São Tomé 15 dias sem visto. E Botswana também tirou, porque estão organizados. Tá? Se você tiver que ir para lá, tudo é organizado, mas é diferente de nós. A organização dele é diferente. Bom, não estou contra a presença oeste-africana aqui, mas se for bem regulamentada essa presença, já que por capacidade ou cumplicidade, digo capacidade e cumplicidade, eles são donos do comércio de cantina. Agora, eles é que mandam nesse comércio. Mas só pelo espalho e apoio do dono da casa da Alvará. Eles só operam nisso. Então, sempre. Sim, mas não olhar para os malianos rua, não. Senta com o maliano. Lhe pergunta. Não é? Tem conta bancária? Sim. Tem licença de exploração? Sim. Então, se for eu no lugar, então, vou te arranjar também um espaço de terra, cultiva, vende nosso produto, arranja dois ou três trabalhadores desmobilizados nossos, põe dinheiro no banco, declara sua receita, reinveste no país. A gente vai ganhar. Agora, se não controlamos, se não utiliza nosso trabalhador, não cultiva a nossa terra, não constrói, transfere benefícios, estamos a ganhar o quê? Sim, não é assim. Se eles são capazes, não é, de reinvestir os benefícios dele aqui, construir casa, cultivar, empregar nosso desmobilidade, não está bom? Não está bom. Está bom. Sim.